ser do jeito também. Então, não tem que contestar, né? Declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de maio de 2010. Solicito a Fernanda para fazer a leitura do texto bíblico. Não imitarei aquele a quem a inveja consome, porque esse tal não tem nada a ver com a sabedoria. É no grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo. E um rei insensato faz a prosperidade de seu povo. Deixa-vos, pois, instruir por minhas palavras, e nelas encontrareis grande provérbio. Sabedoria, capítulo 6, versículos 23 a 25. Neste momento, passaremos à execução do hino de Pitanga. Ajuda quem firme trabalha, o futuro tua fibra garante. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 27 de 4 de 2010. Ata número 13. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 13ª sessão plenária. Ao 27º dia do mês de abril de 2010, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Olga Stoski, primeiro secretário; Agnaldo Bujanski de Jesus; Fabrício Duarte Louca; Delir Castilho Maldani; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; e Ângelo Américo Branco Chemin; e ausentes os vereadores Antônio Dirdelari e Edilson Vaz, vice-presidente. Havendo número legal, o presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Aguinaldo solicitou a dispensa, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura do expediente da mesa, que teve como matéria do Executivo o projeto de lei complementar número 2/2010, que instituiu o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito do município, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto Nacional de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e das outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 85, 86, do vereador Edilson Weiss, 87, do vereador Dirceu Agostinho Bassani. Após o senhor presidente deferiu os requerimentos e anunciou seu expediente do plenário, do qual fez uso o vereador Fabrício, que justificou a ausência do vereador Antônio Adir de Lara. Em seguida, o vereador Ângelo Américo Chimim comentou que a pré-candidata Gleice, que esteve em Pitanga e que ele não sabia. Depois, o vereador Adelir Castilho Maldana relatou que esteve na Campina do Simão com o senhor Vicente de Bate e lá ficou sabendo da visita da pré-candidata Gleice. Fez uso da palavra o vereador João de Vara Mônica, que disse ter tomado conhecimento que a senhora Gleice estaria aqui porque é um telefonema do senhor Genin. Em seguida, não havendo a ordem do dia, o senhor presidente passou ao pequeno expediente de explicações pessoais. Não sendo feito uso pelos vereadores, o senhor presidente encerrou a sessão às 19h20, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrado a presente ata e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da Liberdade, em 27 de abril de 2010. João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, secretário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 12/2010. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2011 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 3/2010. Altera a tabela 8ª da Lei Complementar 008/2009, de 21/12/2009. Matéria do Legislativo. Requerimento. Número 88/2010, do vereador Dirceu Agostinho Bassani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a construção de uma lombada na rua Nereu Ramos, esquina com a Avenida Matilde Martins Orani. Moções. Número 3/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin e demais subscritores. Moção de repúdio ao senhor Rui de Oliveira Melo pelo fato ocorrido junto à instituição financeira HSBC no dia 16 de abril de 2010. A Câmara de Vereadores de Pitanga acredita nas instituições estabelecidas e nas leis vigentes para resolver pendências, dúvidas ou questionamento da sociedade e tem convicção que atos impensados e atentatórios aos costumes ferem a liberdade individual dos cidadãos. Esta Casa considera reprovável a atitude do cidadão Rui de Oliveira Melo, que em seu momento de indignação não usou a razão e, sendo conhecedor e estudioso dos princípios legais, desrespeitou leis e pessoas que presenciaram seu desatino. Portanto, consideramos justa a moção de repúdio conferida ao senhor, que praticando tal ato envergonha a população pitanguense. Pedido de informação. Número 4/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, em relação à aquisição do Hospital de Pronto-Socorro do bairro Pitanguim. E conforme justificativa apresentada, solicitamos informação de qual a data para implantação dos programas de tratamento de medicina alternativa, bem como o banco de coleta de sangue, sobre o laboratório de análise clínica informar. Qual a situação do laboratório, qual os procedimentos que estão sendo realizados, qual o motivo da realização excessiva de exames nos laboratórios particulares. Pedido de informação número 5/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim em relação ao transporte escolar. Informar. Qual o número de alunos que residem a 1.500 metros do ponto final da linha do transporte escolar? Se há termo aditivo para o atendimento desses alunos, informar qual o valor e a quilometragem. Correspondência recebida. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância de Saúde no valor de R$ 6.111,56. Do Ministério da Educação, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município para garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cota 002, no valor de R$ 44.630,61. Da Câmara dos Deputados, informando dos recursos do orçamento da União pagos ao município de Pitanga, de janeiro a março de 2010. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro os requerimentos apresentados e encaminho os projetos de lei para as comissões. Senhor presidente, me permite? Eu gostaria de fazer o pedido de inclusão na pauta do projeto de lei número 13/2010, que trata da concessão da revisão salarial constitucional aos servidores públicos do município de Pitanga, bem como a apreciação do regime de urgência. Vou colocar em discussão e votação no pedido do vereador Aguinaldo para entrada em pauta do projeto de lei número 13/2010, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores. Em discussão. Na verdade, não há nem muita explicação para ser concedida. É a revisão constitucional salarial, está explícito lá na nossa Constituição Federal, e que o município vai conceder aos servidores públicos do nosso município, não só os efetivos, mas também os cargos comissionados, enfim, os constantes aqui do projeto de lei número 13. Há uma discussão assim com relação a uma lei orgânica, a lei orgânica nossa, cuja emenda até foi, salvo engano, eu que apresentei aqui para passar... para que passemos a ter como data base o mês de janeiro. Infelizmente o projeto veio agora, né? quatro meses após, mas veio, né? E a gente, a não aprovação desse projeto implica aí sensivelmente em perdas para os nossos servidores do município Tanga. A gente sabe, na verdade, a situação orçamentária do município, a gente sabe, na verdade, que muitos municípios, principalmente na grande maioria, não estão concedendo essa revisão. Se nós formos pegarmos, por exemplo, Pitanga, dos últimos mandatos aí, teve mandato aí de prefeito aí que deu somente em um ano, e mesmo diante dessa situação, o prefeito encaminhou esse projeto aqui, por isso do pedido de urgência, para que realmente possa aí ser incluído na próxima folha de pagamento. Eu sou também a favor, vereador. Também concordo que, até eu queria até, se eu estiver errado, o senhor me corrija, até o motivo é o IGPM que deu, se eu não me engano, a menor até, que não teve, deu deflação. E só eu queria, para esclarecimento, esse, pelo fato de ser atrasado, 3-4 meses atrasado, ele seria retroativo, esse 2,88%? Não, o projeto da forma que veio, não. Seria a partir de hoje? A partir da sanção do projeto. É porque foi feita que ela tem a inclusão, qual foi, que o senhor já disse, que seria de janeiro. Até eu comentava, vereador Meco, com o senhor Maurinho, frente do Banco Brasil, ele estava me colocando sobre a questão da inconstitucionalidade daquela emenda que nós fizemos. Mas isso, na verdade, a gente sabe que não é uma questão que nós aqui, vereadores, vamos analisar. Isso é questão, na verdade, do Poder Judiciário. A emenda foi aprovada e até que ela seja declarada inconstitucional, se é que é inconstitucional, ela tem aplicabilidade. Então, na verdade, deve seguir a lei orgânica da forma como foi emendada. É claro que ela foi aprovada que seria para janeiro, mas a partir do momento que ela foi aprovada, ela virou lei. Sim. E a partir daí, eu acho que o município ou até o executivo teria obrigação até de se preparar para que esse percentual, claro que 2,88 não é muito, mas ainda é, em vista do IGPM que deu negativo, mas eu acho que devia estar preparado para que fosse executado a partir de janeiro, ou até mesmo um retroativo agora, não seria nada mais justo do que fosse um retroativo, mas como o senhor disse que a condição está ruim a condição, e já voltando, lembrando do passado, que quando foi feita aquela reforma administrativa, nós prevemos até que haveria algumas situações em que 2,88% seria muito para o município pagar. Já vendo que 3 meses, 4 meses para um retroativo, não há condição de ser feito esse pagamento. Então, é claro que a gente sabe que a situação está complicada, mas poderia ser feito um estudo, poderia ser feito um trabalho antecipadamente para que isso não viesse a acontecer e, possivelmente, da maneira que está vindo, já que nós sabemos que a Folha, quando, não sei se o senhor esteve aqui na audiência pública, na sexta-feira, o senhor esteve, ao qual nós chegamos atrasados, nós chegamos em Curitiba, que a situação foi esclarecida, que quando o Oswaldo até nos passou, que realmente está no vermelho, que realmente a situação está complicada no município. Obrigado. Me concede novamente, senhor. Só para esclarecer, vereador Meco, a questão da reforma administrativa, a questão do índice, na verdade, que o município adotou e que nesse projeto de lei está se pedindo para alterar, mas é sempre uma grande incógnita os índices. Sempre os servidores lutaram para que o índice fosse o IGPM. E hoje Pitanga tem o IGPM, mas em razão de uma série de mecanismos que o governo adota e que cada índice tem por base fatos diferentes, acabou o IGPM, na verdade, sendo um dos que menor inflação deu. Chegou até um certo momento da deflação. O IPCA, que era um dos piores que era considerado, hoje é um dos melhores. Mas o município está mudando, pedindo a mudança aqui novamente para que nós possamos utilizar o INPC. O nosso hoje é o IGPM e a partir da aprovação disso aqui para que no próximo exercício já tenhamos outros. A questão da reforma administrativa e a repercussão dela na questão da folha de pagamento, eu posso afirmar com Vossa Excelência com total tranquilidade e certeza dos números. Hoje o município, não é agora neste mês, já há vários meses, o município trabalha com 40% a menos de cargo e comissão que nós tínhamos em outros mandatos. E eu acho que a mesa pode pedir, aí, sem necessidade de pedir de informação, até para que mandem aqui, para que nós tenhamos realmente papel, aquilo que eu estou falando, para que nós tenhamos no papel o quanto realmente se reduziu os cargos em comissão no município. Se reduziu e está reduzindo ainda. Portanto, na verdade, este impacto neste exercício, tranquilamente, não se deve à reforma administrativa. Não vamos acreditar negativamente a reforma administrativa à questão orçamentária do município de Pitanga hoje. O que se deve, na verdade, é a questão da diminuição da receita e alguns aumentos, aí, no caso, foi a aplicação do piso nacional aos professores, que acabou redundando, sim, num acréscimo. Então, realmente, uma série de fatores levaram, na verdade, o município a entrar dentro do risco que o Tribunal de Contas estabelece para os municípios, que é o gasto de 54% com a folha. O município já está, realmente, já recebeu sinal de alerta do Tribunal de Contas e tem que tomar medidas para que, realmente, nós não adentremos no índice. Esse aumento aqui, que não é aumento, na verdade, é uma revisão, vai fazer com certeza que se aproxime ainda mais do limite. E isso significa, sem dúvida, mais demissões dentro do executivo, as quais já estão acontecendo e irão acontecer mais ainda. Peço a palavra. Obrigado, vereador Meco. Sou a favor dessa revisão, porque muitas cidades efetivas aqui do nosso município já haviam procurado, manifestando esta preocupação da questão dos seus salários, inclusive os inativos que vêm contemplar através desse projeto. E lembrando só, vereador Aguinaldo, que em sessões anteriores, Vossa Excelência já manifestou que iria trazer a esta casa, solicitar ao Executivo Municipal, a quantidade de funcionários nomeados pelo prefeito, bem como os valores. Então, o senhor falou nas sessões anteriores. Deve estar gravado aqui nessa casa. Muito obrigado. Eu pedi uma parte. Eu só quero só fazer observação. Claro que, quando o senhor diz que hoje em números menores os cargos, mas os valores é bem maior. Em comparação com mandatos passados. Vamos fazer uma comparação, então, no próximo, quando chegar aqui. Eu não, até quero agradecer ao vereador Adir, que até antecedeu, e quando o senhor mesmo disse que traria esse número de... E eu acho que nós temos aqui na casa, até foi feito pedido de informação, enquanto ao mandato passado, de número de funcionários em comissão e os valores. E até mesmo os cargos comissionados, né, que seriam até dessa reforma administrativa. Mas eu acredito que a diferença não chega muito longe, não, vereador. Pode até, ainda, como o senhor disse, que até muitos vão ser, até inclusive o próprio prefeito disse, que mais pessoas serão demitidas por causa desse índice que está muito alto. Então, acredito que vai diminuir bastante. Vai diminuir bastante porque realmente a folha não tá aguentando. Obrigado. O número de cargos em comissão é muito menor. É muito menor. Posso garantir, senhor. E o fato de eu ter falado, não ter falado, eu não lembro se eu falei isso aqui, não significa, na verdade, que o executivo ou eu não queira trazer essas informações. Pelo contrário, eu acho que pode estar gravado aqui, então, agora, senhor presidente, estou pedindo que seja feito através de um ofício, não há necessidade de pedir de informação, aí nós teremos a possibilidade de Adir e Meco e demais vereadores de poder analisar e estar falando em cima de coisa concreta. Concreta, exatamente. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei 13/2010. Em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Na verdade, foi mais um equívoco de digitação mesmo. Com relação à cobrança da taxa de vigilância sanitária. Ah, tá. Isso já foi explicado, não há necessidade de ter maiores comentários. Tá, perdão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Paraliso a sessão por 5 minutos. Para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emita o parecer na moção de repúdio. 5 minutos. Só não pode tirar a roupa e entrar lá. Todas as Carolinas do meu Brasil, Carolina.

Senhor presidente, senhores vereadores, senhora Olga, senhoras e senhores que nos acompanham nesta sessão, a mídia escrita, falada, muito obrigado por nos prestigiar nesta noite. Obrigado, ó, vereador Edilson, por ter cedido o banquinho aqui, que ficamos maior hoje, mais alto. Iniciando, quero dar os parabéns a todos os contadores do município de Ipitanga, que no dia 25 de abril foi o dia do contabilista. Sabedores que somos, que graças a esses profissionais é que as nossas empresas estão em dia com o fisco. Pessoas capacitadas. E agora nos meses de março e abril tiveram um trabalho extra com as declarações de imposto de renda. Pessoa física, que é um trabalho bastante desgastante e que muitas vezes não recebem a remuneração digna por esse trabalho. Então, recebo os parabéns por parte deste vereador. Também quero dar os parabéns ao Ipitanga Futsal pela vitória brilhante que tivemos aí no último sábado, e também a toda a torcida pitanguense que lá esteve, praticamente quase lotou o nosso ginásio de esportes Lolo Cleve, onde o nosso time teve a grata satisfação de vencer por 8-5. E lembrando que praticamente faltando 1 minuto e 37 ainda estava aí 5-4 para Ipitanga. Então foi um jogo muito disputado, as duas equipes procurando a vitória. E somente ao finalzinho do jogo é que o nosso time conseguiu esta brilhante vitória. Então parabéns a todos os integrantes do time futsal de Ipitanga, comissão técnica, ao Sidney, e a todos os torcedores que lá estiveram. Então foi muito bom. Parabéns também às duas emissoras de rádio que estiveram transmitindo este jogo, a Rádio Ipitanga e a Rádio Poema, levando as emoções deste jogo aí à nossa região central. Permita a parte? Pois não. E também nós parabéns a tua pessoa, que tem dois filhos também, que defende a nossa cidade. E tem um terceiro que eu sei que veio de fora do Paraguai, também reside em sua casa. Parabéns para você por acolher esse atleta de fora e estar ajudando a equipe do Ipitanga a fazer um belo campeonato. Obrigado, vereador Edilson. Nós adotamos lá o jogador paraguaio que mora na nossa residência, juntamente com o Fábio e com o Rafael. É a nossa contribuição também para o time futsal de Ipitanga. E parabéns a Vossa Excelência, que também está participando da programação esportiva da Rádio Ipitanga, juntamente com o Juscelino Veloso, com o Silveirinha. E Vossa Excelência era o comentarista esportivo aí da rádio e está se saindo muito bem e contribuindo também com o esporte pitanguense. Parabéns. Também quero fazer um registro da questão daquela multa que o governo do estado do Paraná estava inadimplente com o governo federal, desde aquela venda do Banco Banestado. Então era uma multa altíssima que foi imposta e que o governo iniciou desde a primeira gestão do governo Requião, vinha pagando, depois, por determinação do governador, deixou de pagar, por achar injusto. E agora, através do senador Osmar Fernandes Dias, foi conseguido que o Estado deixasse de pagar essa multa. Foi uma anistia. E o que? E o valor que o Estado já havia pago durante esses anos vai ser abatido na dívida que o Paraná possui ainda com o governo federal. Então, parabéns a toda a bancada federal, aos senhores deputados federais de todos os partidos, aos excelentíssimos senhores senadores do Paraná, o Flávio Arnes, o Osmar Dias e também ao Álvaro Dias e também ao governo do Paraná, através do governador Orlando Pessutti, que soube reconhecer o trabalho de toda esta bancada. Logicamente que continua as negociações com o governo federal para que haja uma redução do valor da referida dívida. Mas somente essa anistia já coloca o Estado do Paraná adimplente e com isto ele pode pleitear financiamentos tanto aqui a nível nacional como internacional. Isto só o nosso Estado virá a ganhar e toda a nossa população. Também quero fazer aqui uma pequena informação aos senhores vereadores, que nos meses atrás nós tivemos aqui o pessoal da Rufato Big Frango. Eles estiveram aqui em Pitanga colocando o seu projeto à disposição do nosso município, que foi muito bem aceito aqui pela nossa população, por esta casa, demonstrou aqui que todos os investimentos que vierem a este município serão, e que os projetos adentrarem esta casa serão bem estudados, mas se for para o bem do município, serão aprovados. Mas conforme foi colocado as informações, o município teria que adquirir uma área de terras de 60 alqueires, área esta que informalmente, porque não adentrou esta casa, mas informalmente seria adquirido da propriedade do Dr. Maneco. Ele foi procurado por esta empresa e também através do ex-secretário da Indústria e Comércio, Rodrigo, também participando destas negociações, onde o município entraria com essa área de terras e essa casa já estava favorável a fazer ou um sistema de comodato ou outro documento que beneficiasse essa empresa para que a mesma viesse aqui em nosso município. Mas conversando com o Dr. Maneco na última sexta-feira e com a sua autorização, ele manifestava a preocupação de que ele foi procurado por um dos diretores desta empresa, acompanhado do Dr. Rodrigo, aonde eles estavam desistindo da aquisição daquela área de terras, dizendo que a justificativa naquele momento para não fazer aquisição desta área de terras, que o município de Ipitanga não tinha capacidade de endividamento para pleitear este financiamento para adquirir a referida área de terras. Ele me fez esta pergunta: se era verdade que o município não tinha condições de financiamento, de pegar esse financiamento. E eu relatava ao doutor Maneco que, conforme foi feito na audiência pública, o município tem condições, praticamente o município ainda tem mais de praticamente 40% de capacidade de endividamento, e isto não seria o caso da desistência da compra da área de terras. Hoje, na parte da manhã, eu procurei o departamento de contabilidade com o senhor Anderson Andrade, nosso contador do município. Ele me relatava que ele não tinha oficialmente ainda o índice de endividamento, porque ele tem que fazer o fechamento do mês de abril da contabilidade. Somente ele me informou que talvez tivesse uma variação pequena abaixo dos 40%, em virtude de que, com a aquisição do hospital da Pitanguinha, que foi aprovado por esta casa, então ele entra no grau de endividamento, porque aqueles valores mensais de 13 mil e poucos reais que o município paga mensalmente, então ele entra nesse índice. Então eu fiquei preocupado, trago aqui a esta casa, ao senhor líder do governo, porque todos nós, a nossa população, estamos ansiosos para que esta empresa venha a se instalar aqui em Pitanga. Mas fiquei preocupado, e Vossa Excelência também, certamente, também já estão, de quando foi informado ao doutor Maneco de que não seria adquirido mais a sua área, dando como justificativa que o município não teria capacidade de endividamento para fazer este financiamento para aquisição. Uma parte. Pois não. É, quando o senhor conversou com o contador, e ele disse que mais ou menos 40% ainda teria, e a partir do momento que foi feita essa aquisição do Hospital da Pitanguinha, ele não falou quanto que ainda restaria? Mais ou menos 40%. Só que ele está aprontando a contabilidade. Inclusive, ele deve fazer o fechamento. E aí ele terá o índice oficial. E esse 40% ou 35%, mais ou menos, o que daria mais ou menos o montante? O senhor não tem mais ou menos... Conforme foi cogitado, o município gastaria em torno de R$1 milhão, seria isto para aquisição, vereador? R$1 milhão. Então, mesmo com a aquisição do hospital da Pitanguinha, o município tem a capacidade... Ainda sobraria, então? Sobraria R$1 milhão para fazer, pleitear este financiamento e fazer a aquisição dessa área de terras. Então, o que eu espero que, caso as pessoas que estão negociando, e tanto do município quanto dessa empresa. Mas tem mais uma parte, só para concluir. Pessoas da prefeitura que estão pleiteando, não sei agora, o senhor não falou quem, foram falar para ele que não há interesse mais? Não, da empresa, deixa eu falar. Ou da empresa. Mas a empresa não, que quem não tem poder de endividamento seria do município, então. Só um minutinho, vereador Meco. Quem procurou o doutor Maneco é o ex-secretário da Agricultura, da Indústria e Comércio, doutor Rodrigo. O Rodrigo, que estava acompanhando, juntamente com um dos diretores da empresa, desistindo do negócio, e o doutor Rodrigo falava naquela data que estavam desistindo da aquisição da área em virtude de que o município não tinha condições de fazer a aquisição. Isto foi me repassado pelo vendedor, doutor Maneco. Permita a parte, vereador. Pois não. Eu acho que, na verdade, são circunstâncias outras que levaram, na verdade, estão levando a não ser aquela área. Até porque mas o município está atrás de outras áreas, tem algumas outras áreas que já foram verificar, mas que esta circunstância, na verdade, eu não tenho aqui a liberdade hoje para falar, até porque precisa realmente se concretizar alguma coisa lá em cima, mas que também vem do governo do estado, do governo Pessutti, e teremos aí em breve aí algumas notícias boas com relação a este terreno, que possivelmente realmente não será este, mas que realmente foram levantadas após aquela explanação que nós tivemos da Rufato e do próprio pessoal da Big Frango mesmo, outros elementos que precisam, questão proximidade e mais alguns outros requisitos que estão sendo exigidos agora. Então eles estão verificando aí outros imóveis aqui, de repente mais próximo da cidade, com acesso mais fácil, questão propriamente da área. Obrigado. Então eu só gostaria que todo o compromisso verbal que existia, então que fosse honrado e as pessoas chegassem e não colocassem aqui o município que não tem capacidade, que chegassem e falassem, olha, esta área de terras não é mais compatível com o projeto. O senhor tenha toda a liberdade de fazer a venda para quem quiser, mas não jogar nas costas do município, que isso fica ruim para o nosso executivo e coloca que o município não tem capacidade. Isso é ruim. Então, que seja mais claro, porque ninguém é obrigado a ficar com área, né, vereador? Mais uma parte. Só uma colocação, pois não. Mas, na verdade, em nenhum momento, assim, tanto o município como a empresa, havia interesse naquela área. Mas não havia nenhum comprometimento, até porque não havia nenhum termo de compromisso de compra e venda daquele imóvel. Havia um diálogo, conversa, e que havia o interesse naquela área. Mas não há nenhuma exigência de cumprimento de qualquer acordo, até porque não houve acordo na compra daquele imóvel. Havia só conversas. Mais uma parte. Inclusive, só um momento, vereador Meco. Inclusive, havia uma manifestação por escrito por parte dessa empresa, lá para, colocado lá ao doutor Maneco, colocando uma proposta de compra. Porém, agora o doutor Maneco até fez essa pergunta. Lógico que negociações existem, mas não como uma forma de desistência, julgando que o município não tem condição. O que eu digo é o seguinte: se essa empresa não tem interesse mais nesta área, que seja claro e coloque, nós não temos mais interesse nesta área, mas não jogar que o município não tem capacidade de endividamento para pleitear um futuro financiamento para adquirir a mesma. Pois não, vereador? Eu acho que deve ter alguma coisa errada. Porque até foi comentado naquela audiência pública, até por sinal fiquei bem lá na frente, até para tentar entender mais ainda o que é que eles estavam explicando. E quando falaram sobre uma área, inclusive depois, em conversa até com o Rodrigo e mais pessoas ali, nós falamos até por que lá, naquela distância, por causa do valor. Então, agora, procurar outra área vai mudar alguma coisa, o poder de endividamento? Não vai mudar nada. Só que tem mais uma coisa que eu acho que nós temos que prestar bem atenção. A empresa, sim, ela fez interesse. E fez um interesse tão grande que ela disse o seguinte, que conforme a condição que fosse doada essa área, ela iria comprar o resto, o excedente ela ia comprar. Então ela foi, ela tinha conhecimento sim. Agora, que nem o senhor falou, se ela se arrependeu ou se achavam que haveria outros empecilhos nesse negócio, ou até mesmo, não quero dizer até vereador, ou alguém que fosse tumultuar a compra, ou até esse... Eu acredito que deve ter alguma coisa errada. Porque pela conversa que foi feita, vereador Adir, pela conversa que teve ali, pela explanação do negócio, pela a grandiosidade do negócio, eu acho que tem boi na linha. Só uma parte, vereador Adir. Eu acho que isso aí está irrelevante. Essa questão, o que interessa na verdade é que realmente essa empresa venha, seja neste ou naquele terreno. Marcel, do Maneco, de qualquer outra pessoa, eu acho que para o município o que importa é que isso aqui venha. Agora, se Vossa Excelência for analisar daquela época para hoje, em razão dos próprios preços comercializados de soja, nós tivemos, infelizmente, um decréscimo no valor dos imóveis rurais em Pitanga. Isso é notório aí pelos últimos negócios que a gente observou aqui. Então, talvez aí esteja residindo uma razão, assim como há outros que possivelmente nós estaremos conhecendo. Agora, o que interessa realmente é que o município em nenhum momento desistiu disso aqui. Cada vez realmente se torna, eu acho, um fato mais concreto e tenho certeza absoluta uma vez o Pessut realmente se manifestando favorável a isso e demonstrando, já como já está fazendo, interesse em ajudar, de que nós possamos realmente ter esse investimento aqui em Pitanga. Obrigado. Antes, só para concluir, senhor presidente. Então, volto a frisar que, caso não haja interesse na área, que chegue e fale corretamente, nós não temos interesse nessa área. E não jogue que o município não tem capacidade para fazer a aquisição. E como o vereador Aguinaldo frisou, houve uma diminuição dos valores das áreas de terras aqui no município. E com isso, eu peço que também seja refletido sobre os valores que foram aprovados no nosso Código Tributário com valor ao VPN das terras. Porque agora, no mês de agosto, nós teremos as declarações do ITR, onde nós teremos que pagar os nossos impostos para a Receita Federal. E é através do valor da terra nua que nós temos vários impostos em cascata que os produtores têm a pagar. Então, como está entrando essa lei 8ª, número 8, que altera a tabela 8ª da lei complementar 08/2009, da vigilância sanitária, então eu peço que o nosso executivo analise também os valores aprovados com referência às terras aqui do município de Pitanga e manda um projeto de lei também fazendo a correção dos valores para baixo. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. 15 minutos, senhora. Presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu queria até iniciar, não deixar de fazer esse convite, né? Que dia 11 de maio de 2010, às 19 horas, na OAB, será o lançamento oficial do Observatório Social de Pitanga. Fiscalização, o senhor está certo mesmo, vereador Edilson. Fiscalizar. Mais um. Interessante. Interessante que todos participem. Eu até queria até justificar o pedido de informação que eu fiz sobre lá o Hospital da Pitanguinha, no qual eu votei a favor também na aquisição, o qual encareceu um pouco, até diminuiu o poder de endividamento do município, mas acho que ainda sobra bastante poder de endividamento para bastante coisa boa ainda para o nosso município. Mas eu fiz, só quero, quando eu fiz esse pedido de informação, justificando, solicitando informações ao qual a data da implantação do programa do tratamento de medicina alternativa. Quero justificar que eu estou ciente, estou conhecedor também, que algumas coisas já estão sendo executadas. Mas eu quero até mais para efeito de documento, porque já que nós aprovamos um posto, uma implantação, um tratamento alternativo, acho que não é nada mais justo que nós ter no papel. Realmente. Coleta de sangue, né? Bem como o banco de coleta de sangue, qual foi comentado. O laboratório de análises clínicas, principalmente informar qual a situação do laboratório, qual os procedimentos que estão sendo realizados, qual o motivo da realização excessiva de exames nos laboratórios particulares. Eu queria pôr, presidente, até na... Consegue uma parte, votado, só concluir aqui. Até vai ser votado na outra sessão, mas eu queria até acrescentar uma observação. Qual o laboratório que está sendo feito esses exames? Para até ser... para nós até evitarmos até ou esclarecermos algumas coisas, algumas dúvidas, algumas insinuações até, para que não fique isso até... Faz favor, vereador. Só, vereador, só para informar, na sexta-feira, quando o secretário Valdomiro esteve aqui, praticamente ele fez a resposta de todos esses itens aqui. A Vossa Excelência estava viajando, chegou no final, mas só para adiantar, tipo, a medicina alternativa começou ontem já. Já está trabalhando. A questão da coleta de sangue, eles já conseguiram o equipamento, são duas cadeiras de dentista, eu não lembro mais o que ele falou, lá para o hospital da Pitanguinha. Enfim, eu não lembro, na verdade, a resposta de todos aqui, mas o Valdomiro que fez uma explanação de praticamente todos esses itens aqui na sexta-feira. Ele ficou aí das 3 horas aí até próximo das 5 horas da tarde aqui, e realmente não sei se foi gravado ou não, mas nós temos as respostas de todos esses itens aqui que Vossa Excelência pediu no pedido de informação. Mas, justo aqui, não estou de forma alguma contrariando o seu pedido aqui, mas só para frisar, na verdade, que o Valdomiro efetuou todas as respostas aqui. Então, a medicina alternativa já começou segunda, questão da coleta de material de sangue, já tem equipamentos, não sei se já está lá ou não, mas já foram adquiridos, inclusive, acho que foram doados ao município, salvo engano, aqui, essas duas cadeiras. Enfim, a coleta realmente vai acontecer lá. E algumas indagações nesse ponto foram feitas aqui, pelo Oswaldo, e acho que por mais algumas pessoas que estiveram aqui. Por que antes você coletava ali no posto e tal? Daí ele foi explicando, uma questão técnica, na verdade, que a gente realmente não conhece muito do assunto, mas que o Valdomiro explanou aqui corretamente, eu entendo. Obrigado, vereador. Só que eu até fiz uma observação que eu quero no papel, que seria interessante. Eu até já questionei, que soube até, que já foi até questionado, até realmente nós chegamos atrasados. Nós chegamos depois da audiência pública, mas eu queria que tivesse no papel, porque eu também votei a favor. Então, o meu interesse também que isso seja e eu tenha na mão para poder justificar com toda essa... Permita aí, faz favor. Só queria fazer um registro, quero fazer esse registro, que essa audiência aí da saúde, que aconteceu na sexta-feira, eu fui comunicado praticamente às 13h30, em torno de 14 horas, uma hora antes. Eu não sei se houve falha por parte da saúde, do secretário, ou da nossa casa. E relatar também que a nossa representante da saúde, no Sindicato Rural, também recebeu o comunicado em cima da hora. Então, lógico que ela veio, eu liberei para ela vir participar, eu não pude sair lá do sindicato, em virtude dos compromissos já assumidos. Então, que... se for da nossa casa, que seja feita a correção dos horários, e se for por parte do nosso secretário, que ele adentre aí a essa casa, talvez com antecedência maior, para que possamos participar. Muito obrigado. Realmente está acontecendo alguma coisa, não sei se há interesse ou não, algumas vezes de ser convidado ou não algumas pessoas, porque realmente até eu questionei sobre a Dona Gleice, a senhora Gleice estava aqui em Pitanga, esteve em Pitanga visitando nosso município, e o qual até eu questionei para o prefeito, por que nós não fomos convidados? Qual o motivo? Aí ele me disse que ele passou para o Geninho, até o Geninho estava aqui agora há pouco, até eu ia, seria interessante que falasse até na frente dele, e ele não, ele era para ele ter ligado, e ele não ligou, não sei... quem foi, eu não sei quantos foram, mas eu acho que havia interesse de muitos participarem. Mas, às vezes a gente, algumas coisas que estão passando, sei lá, às vezes ele desanimou de convidar, e as pessoas não estão indo. Mas eu queria falar também sobre perícia do nosso... aqui no nosso município. Até, se eu não me engano, há um tempo atrás, o vereador Edilson foi no rádio e pode dizer até que desacatou o perito que vinha, ou veio alguma vez aqui em Pitanga. Mas é um descaso, é uma falta de respeito. Até, inclusive, eu liguei e falei com a dona Roseli, lá em Guarapuava, o qual foi agendado duas senhoras lá da Barra Bonita, um dia que estava chovendo, até por sinal. Até quero agradecer o Valdomiro, o secretário, agradecer o Dair, que não só trouxeram essas mulheres e encaminharam até Guarapuava, que não é obrigação do município levar até Guarapuava para a perícia, Mas é obrigação do município exigir perícia aqui em Pitanga. Isso é. Isso é obrigação. Agora, se alguém lá no posto de saúde dizer que não vai poder levar alguém que não tem condição aí até Guarapuava, que não é obrigação do município, cabe à promotoria. Porque é uma injustiça. Porque diz essa Roseli que Ponta Grossa deixou Pitanga ver navios. Eu até me identifiquei, disse que era aqui da Câmara, e falei para ela se ela conhecia Barra Bonita. Ela disse que não. Mas se ela conhecesse, ela ia ficar enterrada lá, do jeito que estava a estrada. Chuva. As pessoas chegaram em Guarapuava, não tinha médico. Fazia 20 dias que o médico estava doente. Mas tinha um médico que vinha para Pitanga. Aí eu perguntei até para ela, quem que é esse médico, como que faz, mágica, para poder agendar com ele, ou ele está recebendo e não está vindo? Ela não soube dizer. Diz que antes que eu tomasse qualquer providência, ou qualquer atitude, que eu entrasse em contato com Ponta Grossa, minha... Não. Porque a obrigação, a partir de agendado em Guarapuava, até a Carol, aqui da Câmara, que fez o agendamento, conseguiu esse agendamento em Guarapuava, chegou lá, não tinha. Não tinha médico. Estava doente dela, teve a coragem de dizer que mais pessoas ficaram sem atendimento. E não tiveram coragem de avisar. Então, eu até quero fazer, eu não sei se... Mas eu acho que nós devemos, no mínimo, fazer uma denúncia no Ministério Público. Você me concede uma parte, vereador? Por favor. Esse é um fato que a Vossa Excelência colocou, mas tem outros ainda mais graves. Eu até entrei em contato com... Eu levo muita gente durante a semana, quase todo dia está indo gente, e eles afirmam o seguinte, que o INSS não tem estrutura de pessoal para fazer esses perícias. O que nós tínhamos aqui, o último acho que teve aqui era o Dr. Fábio, que era do município do Turvo, nós tínhamos o Alessandro, da Protege, que fazia também essas perícias, e que agora não é possível contratá-los mais. Então está sendo feito tudo em Guarapuava, mas o que, que eles estão fazendo? Olha o que aconteceu hoje, por exemplo. Marcaram uma perícia ontem à tarde para um pessoal da Simples Dado fazer amanhã, 9 horas da manhã em Guarapuava. Tomaram conhecimento hoje às 3 horas da tarde, lá no interior. Tomaram conhecimento através do INSS daqui. É quase impossível, na verdade, se não tiver alguém para atender eles, fazer com que eles estejam lá. Daí a saúde, pô, saúde está lotado, ônibus, carro, não há o que fazer. E muitos deles realmente não conseguem ir até lá. Então, além da perícia ser lá, a questão dos agendamentos. Porque hoje está liberado o agendamento através da via telefone. Então, quando você faz com antecedência, tem mais. Quando eles fazem, quando você vai lá para eles fazem em cima da hora e tem que estar levando. E o pior de tudo entra. Dá a impressão que eles têm um percentual de aprovações durante o dia. Porque às vezes você leva uma pessoa que está quase morta, não passa na perícia. De repente você leva uma outra que você acredita que ela não vá ser aprovada na perícia, e é aprovada. Mas o limite de aprovação é muito pequeno. Aí você recorre para a justiça, quase que 80%, 90% você ganha as ações. Realmente, vereador, é isso que eu ia complementar até. Daqui a pouco você vai no juiz, na hora a pessoa sai. Então parece que é alguma coisa programada, realmente. Agora, cabe ao Ministério Público. Será que eles não estão vendo isso também? Eu acho que não é nada mais lógico e justo que nós façamos aqui um ofício, ou seja, uma denúncia, seja lá o que for, para que o Ministério Público se manifeste. É, ainda mais agora, em cima de um terreno que está sendo doado por... Concede a parte. Faz favor. Olha, eu comentando esses dias, o mau atendimento, não só por parte dos médicos lá da perícia em Guarapau, o mau atendimento do nosso... O chefe responsável aqui da agência do INSS. Até esse dia ele estava aqui na Câmara, até eu era para conversar com ele, mas eu tinha compromisso. O mau atendimento daquela pessoa sendo responsável da agência aqui do INSS de Pitanga. É o responsável, na verdade nem sei, eu chamei o responsável lá, fui. Imagine, a gente, como vereador, não é... tirar a igualdade de uma pessoa. A gente foi mal atendido. Imagine o cidadão que vem lá do interior, que nem sabe, alguns não sabem se expressar bem. A gente já é mal atendido, imagina a pessoa do interior. Eu queria também tem um assunto que muitas pessoas vieram comentar na cidade, pessoas que fazem parte do comércio, que está tendo alguma coisa, será que nós vamos ter que... Bom, eu acredito agora com o Observatório Social, as coisas também mudem, e mudem bastante. Porque as pessoas vieram até contestar, reclamar sobre licitações aqui em Pitanga. Exemplo, uma pessoa, um comerciante, um mecânico. O mecânico vai e participa da licitação e ganha. Como mecânico, como latoeiro, como eletricista, como encanador, como bombista. E aí ele terceiriza. Eu acho que isso é uma coisa interessante, é uma coisa que nós temos que levar para frente. Porque tudo bem que nós entendemos que não tem como direcionar só para a Pitanga. É natural que é licitação, são várias pessoas, várias empresas que podem participar, ainda mais sendo pregão. Agora, claro que quando é carta já é direcionada. Mas, mesmo assim, por que essa firma, uma firma, ganha tanta coisa assim? E terceirizando, ela encarece para o município, porque ela vai ganhar um percentual dela. 20, 10, 30% em cima do repasse. Então eu acho que seria interessante nós darmos uma olhada e começar a ficar de olho, mas eu acho que o Observatório Social vai fazer a parte dele. Posso fazer uma colocação aí, minha? Com relação a essa terceirização, que é totalmente ilegal, na verdade, não há como se licitar uma empresa para que esta empresa, salvo algumas exceções de sublocação, que é possível você fazer, mas essa questão de mecânico e etc., aí, essa terceirização é impossível. Agora, uma vez realizada a licitação, a obrigação de executar o objeto é da empresa que ganhou a licitação. Se ela acaba contratando outra pessoa, o município absolutamente não vai pagar nada a mais por essa terceirização que existe, na verdade, só entre quem ganhou a licitação e esse terceiro. Perante o frente ao município, na verdade, o que interessa é a realização do objeto e da forma como consta do edital e dentro dos valores constantes do edital. O município não tem nenhuma relação com uma pessoa, com uma empresa terceirizada de forma alguma. Agora, a questão da fiscalização, ela deve ser feita por todos, não só pelo observatório, como por nós. Agora, só para deixar mais claro uma questão que as pessoas às vezes não se apegam. Hoje nós não temos nenhuma licitação que pode ser direcionada se nós realmente se antevermos a situação. E não é sabermos que está sendo feita a licitação. Uma vez cadastrada uma empresa dentro de um setor de licitação, ainda que seja na modalidade de convite, o município não pode realizar a licitação sem convidar aquela pessoa que está cadastrada. Alguns municípios não têm o sistema de cadastramento, mas isso não é problema do município, não é problema da empresa. A empresa vá lá, faça o requerimento, leve todos os documentos e peça o cadastramento. Não vai ficar fora de nenhuma licitação na modalidade de convite. Agora a gente sabe que as outras é publicação em jornal. Então essa convite, que eu acho que é uma licitação que realmente tinha que ser retirada dentro da lei 866, realmente não deve, eu entendo que ela não deve existir, mas mesmo existindo, e a pessoa se cadastrando lá, ela vai ser obrigada a ser convidada, não tenha dúvida. Vereador, eu até concordo com o senhor em muitas coisas, claro que o senhor está bem por dentro, apesar que o senhor trabalha também lá na Boa Ventura, na parte dele. Mas eu queria até uma observação. Conforme o contrato social dessa firma, ela participa, às vezes ela aumenta um pouco alguns fazeres dentro desse contrato social para ela poder participar. Agora, eu digo para o senhor uma coisa. Eu acho que o município tinha que ser mais enérgico na hora de analisar esse contrato social, de analisar a documentação dessas firmas. Digo por quê? Exemplo, Mato Rico. Clínica Médica Hospitalar Mato Rico. Só no papel. Somente no papel. Foi feito para ganhar a licitação. Ganhou. Então é isso que eu quero dizer, vereador. Concordo com o senhor que de certa forma, é tão dificultoso, às vezes, alguma firma idônea, alguma firma boa, alguma firma que quer participar, que paga imposto, que vem há muito tempo pagando imposto, participar de alguma coisa aqui na prefeitura. Nós sabemos que muitos postos de gasolina nem participaram, não participam mais das licitações. Por quê? Perdeu o interesse? Interesse do quê? Por comentários? Eu acho que não. Eu acho que às vezes existem alguns vestígios, indícios que fazem com que as pessoas... Vou falar mais uma vez. Exemplo é essa clínica, que foi só no papel. Algumas, se me permita a parte, eu acho também, concordo com você, vereador Meco, algumas exigências absurdas que fazem edital. Na verdade, cada vez mais o tribunal está cercando para não direcionar a licitação. Mas tem exageros que pedem no edital, e nós já tivemos exemplo aqui dentro dessa casa mesmo, senhor presidente, de exageros que fizeram com que poucas empresas pudessem participar de algumas licitações. Aqui. Eu cito o combustível aqui. Realmente, nós tivemos na primeira licitação, não é culpa do senhor, o senhor paga os assessores, mas nós temos que visar sempre o maior número de participantes. Mas, vereador, pelo amor de Deus, vereador, se exige documentação, faz com que a firma seja exata. Eu acho que quanto mais documentação exigir, eu acho que faz com que a firma seja realmente própria para participar. Mas vou fazer mais uma colocação. Tem certos documentos que para a empresa é desnecessário. Se nós formos ver aqui no ramo de combustível aqui, tem um documento lá, é uma ou duas empresas só que tem. Documento totalmente desnecessário, que não há necessidade de... Mas daí, de repente, você exige. Esse documento não é necessário, não é necessário. Mas se você pedir e tiver dentro de tal, vai ter que apresentar. Isso já elimina quase todo mundo. E daí, por isso que é sempre as mas mesmas. Mas se duas tem, se uma tem, eu acho que é possível as outras terem também. Licitação com um participante... Só para concluir, só presidente. Uma partinha. Licitação com um participante só, não há competição. Não há disputa, não há possibilidade de menor preço para o município. Mais duas, sim. E vereador Meco, mais 5 minutos para encerrar. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Nós tivemos algum tempo atrás aqui um projeto, o qual todos aprovaram, unanimidade. Cidadania. Cidadania dos bairros, cidadania rural. Muito bonito. Interessante. Até eu questionei, até nós comentamos algumas sessões passadas, que a cidadania rural, ou melhor, do bairro, Planalto, muita gente está reclamando que não terminou. Está lá. Cidadania rural. Eu tive aqui uma, não vou dizer denúncia, porque foi mais um desabafo. Por que cidadania rural? Quando foi aprovado aqui, era para todos ou era para alguns? Eu acho que é para todos. Cidadania. Mas não. Lá no Rio do Susto, foi feito um lado, um pedaço, e o outro, lá para o senhor Luiz Jasquio, eu acho que o vereador Lido conhece, o qual até defende, um problema que está acontecendo lá, se eu não me engano, parece que é o senhor Roberto de Luca, que é proprietário de uma fazenda e não deixa eles passar, ou quando deixa, não faz questão de arrumar a estrada. Mas existe uma lei no município, o qual pode ser feito até um alargamento de estrada, e ele não deixa. Mas ele é chegado ao prefeito, ele apoiou o prefeito, ele ajudou o prefeito, inclusive máquina estava lá agora esses dias, tiraram. E o desespero que essa família... Uma família que está fazendo investimento na propriedade. Um investimento que talvez para alguns não seja muita coisa, 150 mil reais. Mas para ele ou para muitas pessoas é bastante. Para mim, pelo menos, é muito. É um investimento bom. E o que está acontecendo? E o secretário do interior diz que não tem dinheiro. Não pode ser feito. A máquina ficou, quebrou. Depois que a cidadania rural saiu. Ela ficou alguns dias lá. Até, inclusive, foi passado. Foi passada a máquina nessa estrada. Mas o proprietário tampou os buracos com pedra e coisa arada e soltou o gado em cima. Acabou com a estrada. O desespero que está dessas pessoas, mais ou menos 6 famílias, eu acho que moram. Permita. Faz favor. Eles, é do seu Luiz Jasquio, né? Eles estão implantando lá um trabalho, e uma leitaria, né? Até um filho dele saiu da... Trabalhava na Coamo, na Crédito Coamo. Júnior. O Júnior, e está implantando esse, esse trabalho dele lá na, nesse nessa área da sua família. A gente fica pensando, mas será, o que está acontecendo? Será que eles foram a favor ou contra o prefeito? Ou foram a favor de outro? O que aconteceu? Cidadania rural? Rio do Susto? Vai voltar, será? A cidadania vai voltar no Rio do Susto? São Berto? Será que lá aqui no Cantu ela vai fazer para todo mundo ou para alguns? Eu acredito que quando foi aprovada aqui nessa casa, era para fazer para todo mundo. Não era para direcionar para um, para outro, ou evitar de fazer para alguém. Até, por sinal, ali, quando foi feito aquele cascalhamento, até cobrei o vereador líder, foi feito o serviço lá, para a família, até parente seu. Que saiu, dali a pouco voltaram, fizeram. Será que vai ser feito? Será que vão voltar a fazer cascalho lá? Nem pensar. Poxa, e esse investimento? Então, às vezes a gente fica pensando, falta de combustível, falta de dinheiro no município? Mas e a cidadania rural, ela não é para todos? Não vou ser repetitivo, mas eu vou fazer. Vou fazer esse requerimento e vou pedir. E se por acaso não for atendido, se essa família, ou melhor, essas 6 famílias não forem atendidas, tem que ir no Ministério Público. E se esse proprietário não quer deixar passar o que está prejudicando, vai na promotoria. Tem promotor para quê? É para fazer, é para resolver. Mas eu acredito que vai ser resolvido. Para concluir, eu queria também parabenizar a equipe que ganhou do São João do Ivaí, equipe do Pitanga, os atletas, a equipe toda, parte técnica e sinceridade, viu? O show que eles deram lá. Mas eu não pude, meus filhos foram, o Rodolfo e o Ângelo foram, e eu não pude participar, mas ouvi. Ouvi pela Rádio Poema e quero dizer mais uma vez, parabenizar que o show que eles deram lá no Ginásio Esporte, o show, se tornou um espetáculo a partir da narração do Luiz Matos. Que sinceridade, eu acredito que mais pessoas ouviram, não estou fazendo, não estou sendo puxa-saco, no nada, porque quando a gente vê, quando a gente faz ver, quando o locutor, o narrador faz com que a gente imagine que está lá no estádio, escutando a torcida, escutando todo mundo gritar ao mesmo tempo, faz com que muitos que não foram, mas participaram. Eu participei. Eu participei quando eles gritavam, quando até mesmo a população mesmo disse que deu o grito de gol. A população não, digo os torcedores, né? Que deram de... Bom, são tantos gols que não tinha condição. Muito obrigado. Desculpa a demora, desculpa passar um pouco do tempo. É que o vereador líder me incomodou um pouquinho. Obrigado. Está livre da palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra, vou pedir para autorização para falar aqui, vou ser bem breve aqui. Mas seja breve, vereador. Fazer algumas colocações. Dentro do meu tempo eu posso, né? Mas tem que usar aqui. Não, eu não sou obrigado, se Vossa Excelência conceder, eu posso usar aqui sim. Regimentalmente é isso, está escrito. Eu só gostaria de fazer um pedido, senhor presidente. Eu tenho alguns documentos aqui que vou anexar do Conselho Tutelar e pedir a anuência de todos os vereadores para que nós possamos junto realmente solicitar, o Tião está aqui. E nós estaremos pedindo, sim, ao prefeito municipal que reveja a questão da remuneração dos integrantes do Conselho Tutelar. Eu acho que Pitanga tem um dos menores valores aí de toda a região. Inclusive, se nós pegarmos em município aí com menor arrecadação, com menor número de habitantes, mas nós teremos valores maiores. Então, eu acho que é uma reivindicação do Conselho Tutelar, não é deste ano, nem do ano passado, já é de vários anos, realmente. Muitos e muitos anos atrás, eu acho que o Conselho Tutelar foi criado na época da Zampierre, né, e na época eram quase 3 salários mínimos que eles ganhavam. Hoje estão ganhando R$ 610, né, um pouquinho mais de um salário mínimo, e a gente sabe da situação financeira que não é boa, mas realmente tem que ser revisto esse caso aí, e procurar realmente valorizar pelo trabalho que fazem. Quem conhece o Conselho Tutelar, o trabalho que eles fazem, sabe o quanto é grande realmente, importante e relevante esse serviço, principalmente para nossos adolescentes aqui, o quanto contribui realmente na questão de prevenções de fatos que podem contrariar a educação de um jovem, de uma criança, de um adolescente. Enfim, realmente é algo digno e que precisa ser valorizado. Eu acho um absurdo, na verdade, um salário de R$ 600 para um integrante do Conselho Tutelar. É muito pouco e talvez só aqueles que acham que é um valor considerável, os que não conhecem no momento o trabalho que cada um realiza. Então eu estou fazendo um pedido aqui, verbalmente, a Vossa Excelência, eu gostaria que isso fosse colocado expressamente no papel, e gostaria também que todos os vereadores aqui se concordarem e que assinem junto comigo esse pedido aqui, para que nós possamos, junto ao prefeito, realmente poder reivindicar. Já houve algumas conversas com o Zampier, e de repente nós vamos conseguir alguma coisa melhor para os nossos conselheiros. Conselho da Par? Sim. Até inclusive, quando iniciou-se o Conselho Tutelar, eu fazia parte, era secretário de esporte, inclusive foi aquela época o conselheiro votava só para uma pessoa. Inclusive o autor desse projeto votar para 5 pessoas foi a minha pessoa, junto com os demais que participavam, está em ata. E eu concordo com você, que o conselheiro tem que ganhar bem para fazer um bom trabalho. Nós tentamos, na verdade, no mandato passado, eram outros os conselheiros aí, mas realmente a gente não conseguiu êxito, o Conselho Tutelar também tentou. Então vamos ver se nós conseguimos todos juntos aqui, realmente, ver se realmente é concedida uma melhoria na questão do rendimento desses. Não é só isso também, eu acho que a questão estrutural precisa também ser revista, a questão de informatização do Conselho Tutelar. Uma série de coisas precisa ser melhoradas lá. Então, eu estou fazendo esse pedido e gostaria de anexar alguns documentos que eu tenho aqui, que eu recebi do próprio Conselho Tutelar, para que ele seja juntado na solicitação que eu faço agora. Mas gostaria, principalmente, que nós tivéssemos a assinatura de todos os vereadores se concordarem com o pedido. Convidar também as pessoas para quinta-feira, às 14h30, na Coordenadoria da Mulher, estará sendo feita uma homenagem para as mães, na quinta-feira, às 14h30, assim como será feito nas localidades de Linha Cantu, e as demais adjacentes lá no horário das 15h30. Então, 14h30 na coordenadoria e 15h30 lá no Cantu. Então, convido a todos os vereadores aqui, aquelas pessoas que queiram comparecer lá. E eu gostaria de só fazer um comentário aqui com relação às colocações do vereador Meco com relação à cidadania rural. Eu acho que eu volto a frisar aqui, Meco, está faltando um pouquinho aqui de conhecimento de Vossa Excelência e talvez participação na cidadania rural, para saber realmente como ela está sendo definida a feitura dos trabalhos. Quem esteve na abertura da cidadania do Cantu, quem esteve na reunião, que houve convite para todos, pode verificar como é que deve ser feito esse trabalho e onde deve ser feito. Como unidade que está decidindo. E cidadania, vereador Meco, significa o quê? Valorização das pessoas, mas humanamente impossível dentro da cidadania rural, e isso não existe em lugar algum do mundo, que você possa atingir a todas as pessoas. Nem nos países super desenvolvidos consegue levar essa cidadania que Vossa Excelência colocou ali, que não é só isso, ou seja, cidadania não é só fazer algo pelas pessoas, não é só de repente fazer pelo fulano e deixar pelo ciclano. Cidadania, na verdade, é você fazer dentro de uma organização e dentro de uma escolha democrática feita pela própria comunidade. E dentro do Cantu, Vossa Excelência não foi na primeira e não foi na abertura. Se Vossa Excelência tivesse ido lá, poderia verificar como é que está sendo feito o serviço, quem que escolheu os locais para serem feitos o serviço. Outro fato, foi feita uma reunião, alguns vereadores estiveram lá em cima, no Centro Social, nem sei se o nome é esse agora, onde todos os transportadores de aluno tiveram a incumbência de fazer uma relação dos principais pontos que deveriam ser cascalhados. E isso foi feito por eles e está nas mãos da administração. Então está sendo feito dessa forma. Está sendo possível atender todos? Não está e não vai estar, nem hoje nem amanhã. Agora, porque não atendeu o fulano não significa que não exista a cidadania. Se a cidadania for fazer 100% que deveria, é claro, é óbvio a todos, se for considerado dessa forma, pode ter certeza que nós não vamos ter cidadania no mundo inteiro em nenhum lugar, porque é impossível. Então, Vossa Excelência tem que ver a cidadania como um meio democrático de se escolher o melhor atendimento às pessoas, dentro de um princípio da razoabilidade, dentro de um princípio da possibilidade e de uma necessidade maior. Todos precisam, mas nessa vida nós temos que eleger prioridades, e prioridades é escolher aquilo que realmente se faz necessário naquele determinado momento. Eu seria um hipócrita aqui, de chegar aqui e dizer que, na verdade, essa cidadania não tem validade nenhuma, porque não fez para o Sebastião aquele bueiro que ele quer, porque ele precisa cruzar por ele. Mas cidadania para mim é o seguinte, é chegar junto à comunidade e escolher a melhor forma para realizar o serviço. E se Vossa Excelência participar das reuniões, Vossa Excelência poderá ter um conhecimento maior para chegar aqui e realmente falar aquilo que está acontecendo. E não criticar uma cidadania que realmente não tiveram vontade de fazer, e quando se faz, realmente tem que se criticar. Na hora de elogiar o que está sendo feito lá, e aliás, Vossa Excelência, não sei se foi ver o que está sendo feito, participar com a população lá, ouvir as pessoas o que estão falando, isso realmente é difícil de se falar aqui, porque prevalece realmente o espírito, na verdade, da oposição, o espírito não só crítico, mas realmente de levar para uma situação que realmente não é a melhor forma. Então, Vossa Excelência, se participar melhor das próximas reuniões, poderá, junto à comunidade, tomar o conhecimento da forma que está sendo resolvido. Se quiser falar, fique à vontade. Parte, vereador. Realmente, vereador, agora o senhor, quando o senhor fala essa porção de coisa assim, as pessoas ficam um pouco impressionadas. Cidadania, vereador, o senhor vai me dizer que... Quer dizer que se essas pessoas lá não têm o direito, então, ou democraticamente... Foi decidido que para esse lado do susto não podia ser, porque a prioridade é aquele outro. Ah, por favor, vereador. Então, inclusive, essa pessoa, o Luiz, ou o Júnior, foi conversar com o Júnior, com o secretário do interior. E ele disse que não tinha condição, não tinha dinheiro para fazer. O município não tem dinheiro para fazer. E foi deixado. Eu questionei, eu falei para o senhor o seguinte: foi feito, a máquina ficou para fazer, não foi feito cascalhamento. A máquina fez e esse proprietário da fazenda deixou, trancou os lugares, inclusive foi o filho do presidente que veio do Aritana, que estava de patroleiro. Se eu não me engano, é uma firma terceirizada de Pinhão, não sei onde que é essa firma. Que tá, chupinzinho. Essa firma que ele tá executando esse trabalho. E essa cidadania está sendo feita. Vereador, eu não estou fazendo demagogia, acredito que o senhor também não vai fazer. Simplesmente, se uma pessoa chega para o senhor e vem dizer que está desesperado, que não tem condição de fazer um trabalho, acredito, do investimento, eu acredito. Agora o senhor vem me dizer que isso é cidadania, democracia? Por favor, você quer fazer demagogia? Pode fazer quando o senhor quiser. Pode falar contigo que o senhor quiser. Eu simplesmente estou passando aqui e vou fazer esse requerimento de uma pessoa que está desesperada, lá no susto, que viu um trabalho que foi feito e participou sim. Eles participaram. Só porque não foi feito tudo aquilo que foi pedido, porque existe uma certa aproximação desse Roberto com o prefeito, inclusive que foi tirado a máquina. O caso do Roberto, para você ter uma ideia, vereador Meco, mais uma vez, dizer que Vossa Excelência está bem por fora, realmente. Vossa Excelência está mais por fora que, mais uma vez, demonstra que se Vossa Excelência, vamos voltar no mandato passado, vocês consigam lembrar, o senhor falou que eu defendi. Esse problema é do mandato passado, inclusive eu ingressei com uma ação para a família Jasque no fórum. Se Vossa Excelência acredita, eu vou lá e trago a cópia do processo a Vossa Excelência. Então esse problema não é de agora, esse problema é de antigo. O Gilson Nascimento, quando era chefe do pátio, chegou a mandar uma máquina lá. Chegou a mandar uma máquina. Voltou a máquina sem fazer o serviço. Eu entrei com uma ação no fórum. Eu não lembro agora exatamente o resultado da ação, mas foi feito um acordo e o problema ficou no... Bem-vindo ao pcmegarapido.com. Está bom, né? Divertido, né? Parabéns para o pessoal que organiza ali. Então, você veja bem o que aconteceu ali. Não fizeram mês passado e agora estão a briga que vai acabar redundando na justiça de novo da questão da abertura da estrada. O município tem a questão de poder de polícia para chegar lá e fazer? Tem. Esse tem, o anterior tinha, os demais tinham. Nenhum fez essa questão, que é de anos essa questão. Questão, na verdade, lá, quando a máquina foi fazer, alegaram que tinha um fulano de tal, eu não vou falar que nome, não vou citar nome, questão até de violência em si. Mas eu acho que agora, eu não sabia desse caso, o Excelência está colocando que voltou a ter problemas, até porque com essa ação foi resolvida superficialmente a questão, mas voltou a ter problema, eu acho que o município realmente tem que resolver esse problema. Não sei se você tem ligação com o Roberto, eu não tenho porque eu entrei com a ação contra a esposa dele. Mas, se há qualquer vínculo, alguma coisa, Vossa Excelência está falando aqui, Vossa Excelência falou, então tem certeza do que falou aqui. Então, quando fala, realmente fala com total certeza. Então, isso aqui está gravado, então eu vou questionar realmente ao prefeito dessa ligação que o vereador Meco falou do doutor Roberto com o prefeito, e que talvez seja esta a razão dele não resolver o problema. Então, nós vamos conversar sobre isso aqui. Mas é um problema realmente, um problema antigo, e que nenhum resolveu até o presente momento. Eu gostaria que eu conceda a parte da Vossa Excelência, mas para ser objetivo. Mas muito objetivo. O senhor falou que eu não tenho conhecimento de certas coisas, nem o senhor que tem o caso, o senhor tem conhecimento do que está acontecendo lá? Eu não tenho. Poxa, o senhor falou agora que o senhor não está sabendo o que está acontecendo, o senhor não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo hoje é o mesmo problema, ele não pode passar. É coisa tão simples, vereador. Agora, se realmente, o que eu quis dizer, eu pedi uma parte. Estou sendo objetivo. Agora, o prefeito, o que tem mais poder de fazer é o prefeito. É o executivo, o Ministério Público. Agora, como a prefeitura é uma estrada municipal, então é obrigação sim do município. Por que não está sendo feito? Se não foi feito no tempo que o senhor era ali do governo, no tempo do Tico, o senhor devia saber. Entrei na agora justiça, o senhor inclusive. Ali do governo é a mesma coisa agora, o senhor deve saber também. Agora, eu que não sei das coisas, eu sei que está aqui o relatório, o que o proprietário disse, e são 6 famílias. Agora é só o senhor saber, vereador, o senhor é líder. Peça para o prefeito, pergunte para ele, o senhor é chegado. Então, eu vou perguntar em Vossa Excelência, já que Vossa Excelência gosta de criticar muito. Vereador, então, peça uma parte. Sim. Eles estão brigando, não sei porquê. Foi feito estrada lá. Obrigação de quem? O município fez estrada. Agora você tem briga particular do é problema de da cidadão com o cidadão? Não vamos ficar discutindo aqui até meia-noite, falando uma coisa e não tem fundamento, pessoal. Mas está faltando, Aritano, argumento para ele. Sempre faltou e vai continuar faltando. Por que ele não mexe, então? Foi feito, vereador. Foi trabalhado 3 dias lá, foi feito, o estrado foi feito. Você tem uma briga do fulano com fulano, esse é briga particular. Então, vamos... É briga de portão, é briga de porteira. O vereador... Não foi feita a estrada. A estrada foi passada a máquina e a estrada foi destruída. Por quê? Porque o proprietário não deixa. Agora, tudo bem. Acabou o assunto. Convido Vossa Excelência que vá em loco no lugar. Que vá em loco no lugar verificar. Essas questões é óbvio. Na verdade, o MECO, a gente já sabe, sempre quando pega o microfone, que é sempre esse linguajar. De repente, eu gostaria até de repente levantar... MECO, já que você gosta de criticar tanto, nós poderíamos ficar aqui uma meia hora conversando sobre a Assembleia Legislativa. Nós poderíamos, né? Mas eu gostaria de ver Vossa Excelência provocar um assunto desse aqui. Vamos provocar o escândalo da Assembleia que envolve pessoas que foram muito bem votadas aqui em Pitanga. Vamos mexer com isso, Vossa Excelência topa na próxima sessão de nós levantar tudo. Eu estou falando. Vossa Excelência topa na próxima sessão de nós falar sobre isso, mas falar o que está acontecendo com números, com dados, falar aquilo que o Ministério Público está investigando. Falar aquilo que realmente está acontecendo, falar aquilo que saiu no Jornal Nacional, os absurdos que há naquele Congresso, roubo, absurdos e absurdos mais lá. Então vamos falar, não estou aqui citando nomes absolutamente nenhum, mas Vossa Excelência sabe de quem nós estamos falando, da Assembleia Legislativa do Paraná. Vamos falar disso aqui também? Agora, porque o fulano, o ciclano, que infelizmente deve ser atendido, não foi atendido, porque a cidadania tem que atingir 100%, arrume recurso para atender todo mundo. O Júnior falou, a Vossa Excelência lá, que não ia fazer nesse mandato, falou que não podia naquele momento. O Júnior falou que não voltaria a fazer uma nova cidadania naquele local, não falou. Então, Vossa Excelência, tome conhecimento das coisas para depois ficar falando palavras vazias. Eu encerrei minha conversa aqui, senhor. Eu vou ter que concluir, presidente. Peço a palavra. A palavra quem dá sou eu, senhor presidente. A palavra quem dá é o vereador que está falando. Se ele autorizar, fica à vontade. Está livre o uso da palavra, senhores. Ele perguntou para mim, eu tinha que responder. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, passou para a hora do dia. Ofício número 93/2010 da Secretaria Municipal de Saúde. Venho através deste agradecer a generosa doação do senhor Edivaldo de Lima, sempre alerta, de uma cadeira de roda, um par de muleta canadense e um andador. Tais suplementos são essenciais à vida das pessoas que necessitam deste para a sua locomoção. Concomitantemente, gostaríamos de solicitar a Vossa Senhoria que comunicasse aos demais pares desta Casa de Leis, bem como toda a população, e a leitura deste ofício em sessão plenária. São exemplos solidários como estes que devem ser perspassado frequentemente a todos. Atenciosamente, Valdomiro Rodrigues de Lima, secretário municipal de saúde. Em única discussão e votação, a moção de repúdio. Em discussão. Eu peço a palavra. Concedido, senhor. Eu acho que essa moção, presidente, não tem mais nem o que discutir. Eu acho que a polêmica até está na cidade inteira, o comentário foi geral. Eu acho que a falta de consideração, para não falar falta de vergonha da pessoa que fez isso, realmente teve, é um protesto, mas existem vários tipos de protestos a ser feito. Eu acho que a pessoa, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que estudou, uma pessoa que tem um conhecimento que ele tem, eu acho que jamais poderia ter feito isso. Então eu quero agradecer as pessoas, os vereadores que assinaram essa moção, e simplesmente a gente fica sem ter o que dizer. Isso tudo que foi dito aqui, isso tudo que foi até essa moção, da maneira que foi escrita, da maneira que foi direcionada, eu acho que ela disse tudo. Ela disse a obrigação nossa, nós como cidadão, não só como vereador, de repúdio à atitude que esse cara, que esse, posso dizer até cara, porque um advogado que foi juiz leigo, ter condição de ficar pelado dentro de uma agência bancária, ou dentro não, porque não chegou a entrar, porque graças a Deus o vigilante foi homem, cumpriu a obrigação dele, porque diante de um advogado, da maneira que ele foi juiz leigo, ele poderia até intimidar algumas pessoas, mas não intimidou esse vigilante. E ele fez por merecer. Deixou ele para fora e não entra. E o que é pior, dali uns dias ele entrou lá no banco com a maior cara de pau do mundo. E a porta abriu. Por que será? Só podia ser. Bom, mas eu peço, né, quero agradecer a assinatura de todos e peço que seja aprovada essa moção. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para a manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Senhor vereador. Peço a palavra. Concedido, senhor. Quero só fazer um convite amanhã até início na atividade do vereador Edilson, na Pitanguinha tem início das festividades, mas a partir das 16 horas lá na Igreja Santo Antônio da Planalto nós estaremos recepcionando o pessoal que vem de fora, e a partir das 18h30 terá uma carreata saindo da nossa comunidade com destino até a comunidade Perpétuo Socorro. Então todos estão convidados para participarem. Tem início amanhã e vai até no domingo. E no dia 12 e 13 de junho teremos aí na Vila Planalto também a nossa festa de Santo Antônio. Lembrando que na primeira semana de junho também aqui na Senhora da Glória. Festividades bastante. Quero, como eu frisei a questão do esporte, quero também mais uma vez agradecer a equipe da Rádio Pitanga, o Juscelino, o Edilson, Silveira, da Rádio Poema, o Luiz Matos, Paulo, toda a equipe técnica, né, que fica aí na rádio, trabalhando para que a população tenha e tivesse naquela oportunidade a emoção de ouvir um jogo via rádio. Eu que gosto muito de rádio, inclusive sempre que eu vou assistir a um jogo ali, eu sempre procuro levar meu radinho, vendo ao vivo e a transmissão também via rádio. Parabéns a todos que lá estiveram. E lembrando também da equipe da Vila Nova, da Batucada, do Serginho, que também deu um grande ânimo à nossa torcida. Muito obrigado. 3 minutos, senhor. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu queria até justificar a ausência do vereador Carijó, que esteve em Guarapuava fazendo alguns exames e não está passando muito bem de saúde. Então ele não pôde vir hoje, mas acredito que amanhã ou breve ele retorna. E também, falar um pouco até sobre a Assembleia. O vereador líder até insinuou algumas coisas, não sei se ele acha alguma coisa, se eu tenho alguma participação ou não, mas eu não tenho. Agora eu quero dizer o seguinte, já fui investigado, vereador. Aqui no Detran, teve pessoal da COE de Curitiba, 2 ou 3 vezes. Enquanto não terminar a investigação, eu acredito que, pelo menos o que aconteceu comigo, ninguém podia falar nada. Só que na Assembleia estão falando. Está existindo fatos. Nenhuma vez eu disse ou falei que era contra ou a favor, nenhuma vez defendi ninguém. Muito pelo contrário. E quem fez, que pague pelo que fez. Não participei, não tive. Agora, não é porque eu defendi um deputado ou outro que eu sou culpado. Será que todos os eleitores que votaram são culpados? Não é demagogia, vereador. O senhor faz assim, eu acho que é demagogia, mas não é. Eu acho que simplesmente é isso. Todos os vereadores, todas as pessoas votaram. E sendo que um foi o mais votado, mas todos os outros deputados também tiveram voto. Será que não participaram também? Será que não tem um pouquinho dessa camadinha? Não. Agora, o nosso problema aqui tem um. A história do quartinho. Esta história sim está aqui. Eu não participei. Também não. Então, por que o prefeito não vem dizer, justificar, ou até dizer, poxa, e a retratação? Foi feita? Por que não foi feita? Por que não foi, voltou no rádio, não foi dizer uma porção de coisa que disse? Não. Está do mesmo jeito. Está quietinho, quietinho. Será que vai acabar? Eu disse que toda a sessão, nem que seja nos 2, 3 minutos finais, eu vou lembrar. Eu preciso dessa justificativa porque eu não participei. O senhor já disse, os outros vereadores falaram. Agora, o que foi que ele disse? Até falaram que queimou o quartinho, vereador Adir. Queimou, pegou fogo no quartinho. Será que botaram fogo para sumir, para evaporar junto com o esquecimento? Não. Eu não esqueci, não vou esquecer. Eu não participei desse quartinho, nunca participei disso. E não participo dessa história da Assembleia. Está na televisão, está em rádio, está em tudo que é lugar. Agora, está caindo. Todo dia cai um. Quantos vão cair? O Ministério Público vai falar. Obrigado, desculpa alguma coisa. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Meco, só para relembrar, Vossa Excelência, até porque eu sempre digo, está tudo gravado nessa casa. Em nenhum momento aqui nessa casa, que eu falei hoje, que Vossa Excelência tinha alguma coisa a ver. Jamais citei Detran aqui, ou qualquer coisa. É estranho o senhor fazer essa insinuação aqui. Então, eu gostaria, na feitura da ata aqui, que nesse ponto, doutora Maristela, Júlio, o Yuri, que vão fazer a redação da ata, que colocassem na íntegra, na ata, o que eu falei e essas palavras do vereador Meco. Agora eu faço questão, eu vou observar na próxima leitura realmente as palavras que eu coloquei aqui. E quando eu falei a Vossa Excelência aqui da Assembleia, é que foi preciso eu tocar no assunto para Vossa Excelência mexer. Foi preciso eu mencionar o fato para Vossa Excelência falar sobre ele. Agora, se eu não tivesse tocado, eu tenho certeza que Vossa Excelência não tocaria. E essas pessoas que Vossa Excelência votaram, pode ter certeza que também, grande parte delas, eu votei também. Eu votei, nós fazíamos parte de um grupo com relação ao apoio. E nem por isso aqui, se necessário for, eu vou falar aqui. Eu em nenhum momento falei desse assunto aqui. Eu só toquei para mostrar a Vossa Excelência o quanto é grande o seu empenho realmente em mostrar tudo aquilo que acontece em Pitanga e no estado do Paraná. Mexer em todos os assuntos. Parabéns por o senhor ter falado agora, nesse caso, e mostra realmente que Vossa Excelência interessa de uma forma geral. Peço a palavra, senhor. Concedido, senhor. É bem lembrado também. Queria fazer um convite a todos os vereadores, à população. Amanhã começa as festas da nossa comunidade, a Pitanguinha. E convido a todos para participar. E também agradecer esses baluartes do nosso esporte hoje em Pitanga, futebol de salão, esses meninos que estão levando o nome de Pitanga em todos os 4 cantos do estado do Paraná. Parabéns para essa garotada que está fazendo um show naquele ginásio de esporte. Quem só perde quem não vai lá. Agradeço de coração mesmo essa piazada que estão lutando por Pitanga, levando as cores do Pitanga em todos os cantos do Paraná. E que também agradecer a presença de todos que estão aqui presentes hoje. Muito obrigado. 3 minutos, senhor. Nada mais a ver, encerra a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.